Adil, 84 anos, preocupado de ficar velho, porque dentro de mais 80 anos eu fico velho. E eu quero mostrar essa imagem moderna aqui, plataforma de oração, Casa Universalista. E, no entanto, eu sou materialista. E quero chamar a atenção aos nossos irmãos materialistas. Porque até não acreditam em Deus, mas tem essa ideia da formação do universo. E, no entanto, o universo teria aparecido como foi o acaso. O acaso teria feito a vida. A vida é muito complexa. Porque nós vemos no universo, por exemplo, a Lua, você vê aquilo é. Agora, colocar a vida, só uma. Ao menos no que me diga a respeito, pelo meu orgulho, a vida não poderia aparecer do nada. O acaso é nada. E a vida é muito complicada. Eu poderia trazer meus livros de faculdade, de cursos, anatomia, fisiologia, histologia. Olhe, daria para fazer uma torre assim de livros. Agora me diga, como o acaso poderia ter todo esse conhecimento? Eu prefiro acreditar que haja uma inteligência ou um conjunto de inteligências muito avançadas, muito superiores, que nós não podemos imaginar. Então, essa inteligência poderia ter esse conhecimento e fazer a vida. A vida é muito complicada. Eu até estive conversando com um amigo, supondo que nós fôssemos aquelas formiguinhas que ficam lá na mesa da Copa, são quase microscópicas, e conversando uma com a outra e dizendo assim: olhe, eu ouvi falar no elefante. E o outro: ah, bobagem, impossível. Só uma unha dele do tamanho da nossa casa. E assim eu fico imaginando que seja essa nossa relação com o que nós chamamos de Deus. Só uma coisa muito gigantesca, muito além da nossa imaginação, seria capaz de inventar a vida. A vida é muito complexa. Mas vamos considerar. Nós temos aqui uma biblioteca, principalmente de livros espíritas, mas eu gostaria de aparecer assim, com uma biblioteca nas costas, porque é o que eu vejo na televisão. Sempre quando vem a palestra de senador, deputado, ele aparece sempre com uma biblioteca, quer dizer, intelectual, cabeça do cara. Mas, além disso, eu não posso mostrar, porque está ali adiante, A minha biblioteca são 8 metros por 3. Mais de 3 mil volumes. Não vão vocês pensarem que eu sou tão intelectual que eu li aquilo tudo. Seria mentira. Li, li bastante coisa. Agora, eu queria lembrar que nessa questão espiritual nós tivemos aqui, nós temos aqui cerca de 20 médiuns. E eu não tenho mediunidade, eu tenho mediunidade. Não, minha mediunidade é razoável. Matematicamente 0,0. Então, eu tenho, mas tenho uma curiosidade. Eu quero saber. E, no entanto, todos esses nossos companheiros, essas nossas companheiras e companheiros, eles têm mediunidade e eles têm contatos imediatos do terceiro grau com a turma lá de cima e até lá de baixo. Só que acontece o seguinte, os meus irmãos materialistas, que eu estou procurando me dirigir exatamente a eles, na realidade, a gente tem é medo. A gente, quando nega essa questão espiritual, é por medo. A gente quer se esconder de uma realidade que vai adiante de nós. E mais, muitos dos nossos irmãos materialistas têm mediunidade e se escondem dela. Mas a NASA, para todos nós, a NASA publicou isso aí. Aliás, é um conceito fantástico e foi uma notazinha que eu vi no repórter. A NASA, que é um centro de ciência dos mais fantásticos do mundo, nós estamos juntos de um universo paralelo. Universo paralelo, gente, não foi o pipoqueiro da esquina, nem o vendedor de bala do trem que disse isso. Foi a NASA. E vocês veem, nós temos aí um satélite com um gigantesco telescópio, Hubble, e que estava com defeito. Chegava a um canto lá do universo que estava uma mancha. E ele não sabia, ele não via aquilo. Então foram lá, naturalmente não foi qualquer um, foram astronautas, foram lá e corrigiram o defeito, trocaram as lentes. E o que aconteceu naquele lugar? Apareceram 6 mil galáxias desconhecidas, que nunca tinham sido observadas por telescópio algum. E, de acordo com o senhor, parece que o nome dele é Jesus, e parece que está lá escrito, lá no Novo Testamento, há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Considerando assim, um matemático, também por publicação assim de um flash, há 1.400.000 planetas iguais à Terra. Ora, não é muito não, porque 6 mil galáxias que apareceram agora, não são os outros milhões de galáxias, cada uma com milhões ou bilhões de estrelas, cada estrela com ao menos um planeta, geralmente tem mais de um planeta. Então não é muito aparecer 1.400.000 iguais à Terra, desde que seja de acordo com a lei das probabilidades matemáticas. Bem, então, vamos supor que lá, nesse fim do infinito, onde estão essas galáxias que foram descobertas, num desses planetas iguais à Terra, haja uma humanidade, ou quase humanidade, ou coisa semelhante, com inteligência e também com um Hubble. E que, de repente, o Hubble deles deu o mesmo defeito. Lá no fim do fim do universo, está de uma mancha. Consertaram a lente e apareceram mais 6 mil galáxias, onde já não tinha mais nem universo, mais nem infinito. Não é muito 1.400.000 planetas iguais à Terra. Bem, e nesse momento nós vamos considerar com os nossos irmãos materialistas que a gente não precisa ter medo. Os fantasmas, os Exus, os anjos e santos e pombagiras, e, enfim, até as almas penadas não vão nos fazer mal. Não tem nada de mal. Não há por que ter medo deles. Eu vou até dizer que são mais, talvez, mais compreensivos para nós do que uma grande parte da humanidade. A ideia do universo paralelo me pareceu muito justa. Esse nosso acesso a esse universo parece que é até condição do nosso momento, porque nós vamos aprender muito, muito mesmo. E eu tenho aprendido muito com esses nossos companheiros e companheiras médiuns. Aliás, né, lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, está lá, os profetas estão lá, é a mesma coisa, médiuns. E eles diziam até, falavam muita coisa e diziam até às vezes coisas que incomodavam os reis e eram assassinados. Uns lhes cortavam o meio, outros cortavam a minha cabeça. Então, eu posso dizer mesmo que eu até invejo esses nossos amigos todos médios que têm esse contato. Mas, de qualquer maneira, eu estou aprendendo muito, mas muito mesmo. Daí eu estar me dirigindo aos nossos irmãos materialistas. Há muito que aprender. Mesmo para os doutores e técnicos e especialistas, eles não sabem, nós não sabemos tudo. Há muita coisa além do nosso conhecimento. Esperando por nós, esperando para chegarmos lá. E nós vamos chegar. É uma questão de boa vontade. Bem, então, outro dia nós continuamos, temos mais palestra para conversar.